dois, um, dois. Teste. Faz um teste. Teste aqui. PMA zero, Kawasaki. XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. PMA zero, Kawasaki. XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. 660, Kawasaki. XTR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. Faz um teste aqui, só pra conferir. Você não vai sentir motivo pra sorrir. Enrola na sede, estica uma carreira. Ou drink uma cerveja, diz quem é feliz. Responda, me diz, quem que manda aqui? Alguém quer sua alma e ser titi. Tem desacerto aqui, ouço tiros ali. Só corre o mana e alguém de cinza ri. Na leste é assim, vacilou é o fim. Sem flores no jardim, sangue não é nanquim. Gueto violento, pronto pra rebento. Tá sem argumento, você vai subir, nem vai sentir. Mistura seu rim, corre pra TI, mas não vai resistir. Se quiser seguir, tem que insistir. Se esquivar da química, não se ilude. Quem é não manda, corre se adianta. Sabe se desanda, não vai prosseguir. Faz um teste aqui, só pra conferir. Você não vai sentir motivo pra sorrir. Zero Kawasaki, XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. 660, Kawasaki. XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. Sabe, cubi, pô, pô, cada bolada na base da bala. Pou, pou, deu mancada, pou, pou. Barcelona quebrada já era, pou, pou. Mentalidade de playboy pra nós aqui é crime. Sonado forjado no fogo da guerra que cê se define. Sobrevivência na selva de pedra, muita treta. Passamos de boa no meio da troca de tiros de escopeta. Que treta, eu vi o pecado tirar o valor da vida. Eu vi o fraco mil aqui se tornar um gorila. Respeito e honra, poder, humildade, cê sabe. Me fiz ensinar na zona leste, mó crocodilagem. Cicatrizes no corpo, medalhas da dura guerra. Fui resgatado do inferno pra pregar na terra. Cê paga o preço pra sobreviver aqui no gueto. Nós paga o dobro pra você nos tratar com respeito. Vem devagar, humildade na ZL a chave. Somente Deus pra te livrar da treta por culpa do crack. Cê sente o baque na pegada do louco piloto de fuga. Esmerilhando a F, fugindo dos coxa na rua. Louvado seja Deus, estamos de pé caminhando com Cristo. Viver na santidade pregada pelo cristianismo. É muita treta que o filho chora e a mãe não vê. São lágrimas de sangue no livro do prazo do PCC. Aleluia, glória a Deus, estamos de volta, só louco na cena. Apocalipse urbano não entra no seu esquema. A força do gueto que bate de frente pra derrubar o muro. É conhecida como a Coab mais populosa do mundo. Cidade Tiradentes, gueto São Paulo, Brasil. Balas traçantes, rasga o céu, saídas do fuzil. Zero Kawasaki, XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. 660, Kawasaki. XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui. 660, Kawasaki. XPR, Ducati. G3, 2000, ponto Glock. 4, 5, teste aqui.